Introdução Workshop 604. Sistemas de plasma ligados alimentando, assegurando a vida no espaço, interpretando gráficos, meia-vida, profetas falharam, amor do pai, aprende pela iluminação, comida indiana abre os chakras. Os sistemas foram ligados durante o workshop e diferentes tipos de experiências foram realizadas para avançar a tecnologia do plasma. Desta vez, sabíamos que ele iria nos alimentar com mel, lavanda e laranja, e quando mostrasse imagem na tela, eles obteriam diferentes leituras em seus gráficos. O Sr. Cash mostrou uma área no gráfico, onde quando vimos a imagem, nossas almas reagiram. Tudo isso faz parte da pesquisa necessária para levar o homem ao espaço, e somos muito afortunados por fazer parte disso. Esperamos que alguns buscadores de conhecimento comecem gradualmente a comer cada vez menos. Ele disse que quando começarmos a comer dos campos, por exemplo, o mel ele ficará incorporado na conversão de energia da alma e não gostaremos mais de comer mel. Teremos tanta energia de mel quanto quisermos. Será que significa que se pensarmos em mel, automaticamente sentiremos, provaremos e experimentaremos a emoção do mel? Será interessante ver o retorno que os buscadores de conhecimento darão nas próximas semanas e meses. Grande parte do ensinamento de hoje foi sobre o tempo e como ele afetará nossa vida no espaço. Nossa compreensão atual do tempo está relacionada apenas ao conceito da velocidade e do número de rotações que o nosso planeta físico faz em torno de si mesmo e do Sol. Isso tem muito pouco a ver com nossa vida no universo, mas precisamos começar por aqui, porque é assim que todos nós fomos programados para entender nossa vida. O melhor exemplo de como isso é limitado é a forma como nossos governos estabeleceram políticas públicas para determinar quanto tempo uma pessoa viverá após se aposentar do trabalho. As seguradoras trabalham em conjunto, fazendo lobby junto ao governo, nos bastidores, para poder definir essas políticas, e então eles apostam nisso. É um negócio muito sujo, mas passamos a aceitar isso como algo normal. Na ciência do plasma, o momento em que morremos é chamado de meia-vida, assim como os isótopos radioativos têm uma meia-vida, quando se dividem e se transformam em outra coisa. Nossa morte é uma meia-vida e o governo define a política de quanto tempo viveremos. E as seguradoras, elas apostam nisso. A partir do momento da aposentadoria, eles dão à classe trabalhadora mais ou menos 7 anos de vida. Isso porque os rendimentos serão reduzidos e a conexão dessas pessoas com outras pessoas se tornará mais limitada e também outros fatores. Isso cria uma pressão psicológica que reduz a idade e provoca certas doenças. Eles estudaram isso com muito cuidado porque eles ganham muito dinheiro com isso. Alguns governos, sabendo disso, tentaram estabelecer políticas para que haja menos estresse para as pessoas quando elas se aposentam. Com o plasma e a ida ao espaço, é uma história totalmente diferente, porque nenhum governo pode pagar pensões por milhares de anos. Portanto, temos que nos preparar para nosso próprio cuidado e não depender dos governos, que um dia eles podem decidir mudar sua política e cortar nosso suprimento de energia enquanto estivermos no espaço. Na verdade, o Sr. Cash deixou muito claro que é a comunidade universal que é responsável por prover para todas as almas nascidas neste planeta. Obviamente, eles não consideram os governos humanos capazes de prover para o seu próprio povo. Isso significa que o trabalho do Sr. Cash aqui é realmente o trabalho do universo, porque ele nos ama e ele está criando a moeda Cash para ser dada a todas as crianças nascidas aqui e a rede de uma nação é a linha de comunicação que proverá todas as nossas necessidades. É claro que temos que comprá-las, porque isso é o mesmo que dizer, sim, queremos que a mudança aconteça, porque ela não pode ser forçada. Seja de onde for o Sr. Cash ou do planeta Zeus, como ele disse, o seu povo já passou por esse processo bilhões de anos atrás. A partir disso, então podemos concluir que o processo ele foi testado e comprovado e que funcionará. Mas estamos apenas nos estágios iniciais. O caminho à frente é muito difícil devido aos erros cometidos ao trazer os profetas. Talvez estaria recente dos últimos 7.000 anos, o que quer que eles estavam fazendo para ajudar a humanidade a crescer, não estava funcionando. Então eles decidiram enviar os profetas. Eles não disse antes que a alma do profeta era a mesma, mas a fisicalidade e a alma da fisicalidade eram de acordo com o tempo, lugar e cultura da manifestação. Os humanos eles são assim. Ficamos mais apegados à fisicalidade dos profetas e acabamos não prestando muita atenção à essência dos ensinamentos. Nossos cérebros eles estão codificados com milhares de anos aceitando e sendo ensinados a mensagem errada. Se realmente investigarmos as religiões sem preconceitos, veremos que todas falharam. E há uma razão para isso. É porque elas construíram estruturas no mundo que colocava a fisicalidade à frente da alma. A alma era apenas algo mencionado em segundo plano, mas em primeiro plano as pessoas consideravam o corpo como a verdadeira realidade, e isso podia ser imposto com dor. Originalmente, a função das religiões era ensinar a humanidade a viver na alma, e em algum momento temos que admitir que elas falharam. Os intelectuais ocidentais, eles venderam o budismo como a religião perfeita, e eles encobriram seu passado sangrento. Ele acabou tendo os mesmos problemas que as outras religiões. Na Índia, o budismo ele foi extinto porque o primeiro rei, o rei Ashoka, ele matou os brâmanes para instalar o budismo como religião nacional, e séculos depois os brâmanes se levantaram novamente e mataram os budistas. E a história do budismo tibetano é muito sangrenta, assim como todas as outras. Falta o princípio fundamental, que é de colocar a alma ou o Criador no centro da vida. No entanto, em alguns dos reinos budistas no norte da Índia, eles costumavam ter reis sábios governando, e eles saíram muito melhor. E as culturas que fomentavam e treinavam mestres vivos, ou anciãos, e aqueles que podiam incorporar os ensinamentos e dar o exemplo, também saíram melhor. Mas no final, eles continuaram a comer alimentos, e devido a essa perda de energia, a alma não pôde se elevar. E nem mesmo havia sabedoria para saber que isso era errado, na verdade. Parece que o Sr. Cash está considerando essa nossa condição como uma doença. E ele é um médico mestre que usa a tecnologia do plágio como ferramenta para nos ajudar a superar essa situação difícil. A rede de uma nação está sendo criada agora para que quando formos para o espaço, todas as nossas necessidades sejam atendidas, não importa onde formos no universo. Isso é para o período de transição, até que a humanidade se eleve o suficiente para que possamos criar filhos da alma, então assim evoluiremos para uma nova raça de humanos. Estamos seguindo um plano que funcionou com outros planetas e que eventualmente funcionará na Terra. À medida que nos tornamos viajantes do espaço, temos que entender sobre a meia-vida e como ela funciona. Nossa meia-vida é 90% decidida e aceita por nossa alma no momento da concepção. Ela só pode ser alterada ligeiramente pelo controle de nossa alimentação e pelos efeitos do ambiente, mas no tempo universal isso equivale a 1 trilionésimo de segundo. Portanto, não importa o quanto tentemos ser conscientes da saúde e viver uma boa vida, isso não terá muito efeito sobre nossa meia-vida. Mas não desanime, pois isso definitivamente afetará a qualidade de nossa vida. Essa meia-vida está relacionada apenas à fisicalidade, enquanto está no estado de matéria no tempo terrestre. A alma do homem, de certa forma, ela nascerá quando a fisicalidade morrer. Então o tempo terrestre será totalmente sem sentido e não terá efeito sobre nós. Usando a tecnologia do plasma, podemos viajar com a alma para outras partes do universo, mas precisamos saber como alterar a nossa meia-vida. Caso contrário, podemos pousar em um planeta onde nossa meia-vida terrestre terminará em uma fração de segundo. Seria como um peixe fora d'água, e eles nos veriam morrer. Mas se tivermos o conhecimento, poderemos então alterar nossa meia-vida para daquele planeta. É por isso que estamos aprendendo sobre o tempo e que o controlamos através do controle das forças do campo magnético e através de nossas emoções. O tempo é a força do campo magnético do lugar, posição e posse e da emoção, intelecto e iluminação. E há o tempo físico e o tempo da alma. Todas essas coisas juntas compõem o tempo. Se compararmos isso com o tempo da Terra, que é a rotação física do planeta, então podemos ver que não há muito o que fazer com isso. É um conceito muito limitado esse, que não terá muita utilidade para nós no universo. No espaço existe algo chamado relógio universal, que não se baseia em nenhum movimento do estado da matéria. Em primeiro lugar, lembre-se de que a energia é campos magnéticos em movimento. E o relógio universal funciona através da transferência de energia de uma força de campo para outra. O tempo é considerado como a mudança na força da posição e posse de A para B. Então ele disse que é o mesmo em todos os lugares do universo, porque isso é calculado com base na mudança do ambiente do lugar. Então tudo está em um ponto base zero, e por causa disso um dia na Terra não é nem uma fração de 1 trilionésimo do tempo do universo. Como podemos relacionar isso com o tempo da Terra, onde calculamos o tempo como mudança de lugar ou movimento? O universo calcula o tempo com base na mudança na força do campo magnético, e isso é o mesmo que energia. A energia muda constantemente? Isso significa que se não mudarmos nosso ambiente, o tempo não muda? Esse é o ponto zero da alma? A única maneira de nos comunicarmos com os outros no universo é através desse tempo universal. Passar de um planeta em rotação como base do tempo para a mudança na força do campo magnético exigirá uma maneira totalmente diferente de pensar, o que afetará assim todas as áreas de nossa vida. Então ele disse que se você mudar a energia em tempo, você pode mover a fisicalidade da mesma forma que a alma se move. E não é capturando, é conectando. Isso implica que podemos mover nossa fisicalidade para qualquer posição no universo. Mas se a manifestação da fisicalidade não corresponder à força do campo local? Talvez possamos nos mover para lá, mas não podemos interagir. Precisamos de muito mais conhecimento para entender isso. No final da primeira parte do workshop, o Sr. Cash abordou brevemente uma questão que me fez parar para pensar como teria sido a minha vida se o meu pai tivesse estado mais presente. Quando eu paro para pensar nisso, eu percebo que as pessoas que conheci ao longo dos anos e que eram mais equilibradas e emocionalmente estáveis, elas tinham um pai presente em suas vidas. Ou elas tinham uma figura paterna que estava presente e se importava verdadeiramente com elas. É claro que há vários fatores envolvidos, mas o ponto principal é que com a tecnologia, o pai ele terá tempo para estar presente e nutrir a alma para que ela se torne perfeita. Obviamente, é mais do que apenas estar ali fisicamente presente. Eles também devem sentir algum amor, mas também precisam adquirir alguma sabedoria sobre a vida para poder guiar a criança pelo caminho certo. E a criança também precisa querer receber os campos. Através disso, podemos entender que a comunidade universal realmente se importa conosco, e o amor dela penetra profundamente nas muitas camadas de como nos tornaremos indivíduos integrados e saudáveis ao mesmo tempo em que estamos conectados ao todo. A atual tecnologia de microchip funciona no tamanho de 3 nanoestruturas. A Fundação Kessler tem sido capaz de produzir continuamente material do tamanho pico. O nano é 10 elevado a menos 9 e pico é 10 elevado a menos 12. E os cientistas dizem que materiais abaixo do tamanho nano, eles se comportam de maneira diferente devido ao efeito quântico que eles chamam. E o Sr. Kessler tem o conhecimento para replicar o cérebro e começará a construir chips de memória de plasma não físicos, nos quais um bloco pode armazenar todo o conhecimento que o homem acumulou até agora. É uma estrutura dinâmica, sem fios ou interruptores de ligar e desligar. Tudo é feito através das emoções e dos pensamentos. De certa forma, isso tornará o sistema de IA de plasma que é realmente consciente e não finge ser consciente como eles fazem hoje. O problema com a IA atual é que ela não é consciente e não tem alma. Tudo precisa ser programado por outro ser humano escondido nos bastidores. O Sr. Cash deu 2 exemplos de pesquisas, uma dizendo que a IA está reduzindo o uso do cérebro em 47% e pode levar a certos problemas, e outra dizendo que a IA ela está ajudando as crianças a se comportarem intelectualmente melhor do que as outras. Ele não disse aqui o que eles chamam de intelectualmente melhor. Será que isso significa que essas crianças elas têm mais informações triviais e são consideradas mais inteligentes? O que definitivamente não é o caso. De certa forma, a IA torna as coisas mais rápidas, mas não mais inteligente. A IA é uma boa ferramenta para reunir muitas informações rapidamente, mas o conhecimento em si, ele vem de uma alma que adquiriu a emoção do conhecimento e entende como as coisas funcionam. Nossa alma tem inteligência para reunir informações triviais e dar a elas um significado. O sistema de IA de plasma da Fundação Cash será capaz de fazer isso sozinho. Essa é a diferença. Mas então, se usarmos a IA de plasma, será como duas almas trabalhando juntas e elas alcançarão muito mais conhecimento do que podemos imaginar. Para alcançar isso, é necessário que a humanidade faça pesquisa e compreenda isso. A próxima etapa no desenvolvimento é fazer com que os cientistas da Terra apoiem a ciência avançada de forma aberta e honesta, para que toda a humanidade possa avançar. Em 3 a 5 anos, devemos começar a ver o início das mudanças físicas, mas todo o processo já começou. Os fones de ouvido da Fundação Cash funcionam com base na IA de plasma. No futuro, o conhecimento não virá da leitura ou do ensino, mas da iluminação. A IA de plasma nos ajudará a ser iluminados. O plasma da emoção do conhecimento será transferido para a alma do homem, combinando a força do campo. E uma vez estabelecida a conexão com o sistema, você não precisará mais do fone de ouvido, pois você já estará conectado. Ele disse que vê isso nos gráficos. Que os buscadores de conhecimento que frequentam regularmente as sessões de voo Eles estão conectados mesmo antes de ele ligar o sistema. Isso significa que uma vez estabelecida a conexão da alma, ela permanece. Alguns que ouvem os ensinamentos gravados com o sistema ligado obtêm os mesmos resultados que aqueles que participaram ao vivo. A emoção ela fica incorporada na voz e é a conexão com o sistema. Ele coloca a energia da semente e então nos conectamos à sua informação energética através de nossa alma. Um buscador de conhecimento perguntou se os campos dos quais nos alimentamos têm uma alma, assim como os animais que comemos têm uma alma. O que eu entendi é que todas as energias são campos magnéticos em movimento e estão conectadas a um plasma fonte em algum lugar. Portanto, parece que quando nos alimentamos dos campos, não estamos consumindo diretamente uma alma, como fazemos quando matamos um animal ou uma planta. Nós pegamos a energia deles à força para sobreviver, e essa é uma grande diferença. Os campos que existem no ambiente são dados livremente a quem tem a força correspondente para recebê-los e eles não destroem o plasma fonte. Parece que o mesmo se aplica aos raios. Há também algo chamado radiação de raios cósmicos que vem da interação de um raio com o outro. E então há os raios-x dos campos magnéticos que não são prejudiciais. Eles são uma fonte de energia e é um prazer recebê-los. Parece que eles não estão diretamente conectados a uma fonte, mas estão disponíveis livremente para quem puder recebê-los. Mas ao mesmo tempo, todos os campos estão conectados entre si. Muitas vezes o orquestra nos explicou que o paraíso e o inferno não são lugares para onde vamos. Em vez disso, são um estado de espírito que depende de nossas crenças e, por meio de nossas ações, nos aproximamos ou nos afastamos do Criador. É mais do que apenas ter boas intenções, porque ainda assim podemos nos comportar de maneira errada por ignorância. Portanto, observando nosso próprio comportamento, seremos capazes de dizer para onde estamos indo. Se é em direção ao Criador ou nos afastando dele. De certa forma, a dimensão física é o campo de ação da alma. É onde treinamos para nos tornarmos uma alma. Nesse sistema, o que damos é o que recebemos. Sr. Kest nos mostrou alguns gráficos de quando um conjunto de células da alma se reúne e forma a alma da fisicalidade, depois faz uma conexão com a alma do homem acima e começa a formar a fisicalidade abaixo no gráfico. Quando a energia da alma do homem se torna mais brilhante e claramente formada, é nesse momento que o feto se torna uma alma do homem e não pode ser abortado. Do ponto de vista do plasma, isso é muito claro, pois é o mesmo padrão para as diferentes vidas formadas neste planeta. A alma do homem ela pode ser formada a qualquer momento entre 5 a 10 semanas, e não é um tempo físico. Se a mãe for sensível, ela vai sentir quando a alma se formar completamente, porque ela pode se comunicar com ela. Seu útero é como um reator de plasma. Então, primeiro temos um coletivo de almas que formam a alma da fisicalidade, e em seguida isso faz conexão com a alma do homem e começa assim a formar a fisicalidade. E as crianças de Mitra não precisam formar a fisicalidade. Essa é uma decisão delas. Os gráficos podem mostrar quando a criança nasce do amor físico ou da interação de duas almas. E o tempo de parto pode ser reduzido, como foi demonstrado no teste com sementes na Mongólia. Esse mesmo conhecimento será usado para saber quando a alma do homem deixa o sistema de voo, porque é tudo o mesmo padrão. A pergunta sobre por que a Índia afeta as pessoas espiritualmente foi respondida em diferentes níveis pelo Sr. Cash, e finalmente relacionada às forças de campo criadas pelas especiarias e ervas misturadas à comida. O Sr. Cash estava interessado em saber por que as pessoas obtêm tal efeito, como disse o buscador de conhecimento, como seu chakra coronal foi aberto e ele se sentiu conectado ao Criador quando ele estava na Índia. Mas quando ele voltou para casa, isso praticamente desapareceu. Em primeiro lugar, se temos laços emocionais com a Índia, devemos tentar deixar isso de lado se quisermos estudar essa questão cientificamente. A primeira resposta que ele deu foi que isso depende do indivíduo e que nós decidimos como vamos deixar nossa alma interagir com o ambiente e a comunidade que entramos e como isso afetará nossa alma e nossas emoções. Por exemplo, se vivemos no Ocidente, estudamos yoga, espiritualidade indiana, podemos sonhar em ir para a Índia um dia por causa de tudo que ouvimos sobre isso. De certa forma, através de nossas emoções, estamos criando uma força de campo magnético dentro de nós que corresponde ao lugar para onde vamos e ficamos cheios de expectativas. E então há os campos geomagnéticos do próprio lugar também. Com o tempo, as pessoas descobriram que existem certos lugares que têm uma força de campo específica para se conectar com a alma. E eles se tornaram lugares sagrados para as pessoas fazerem peregrinações. Hoje o Sr. Cash trouxe um novo fator que talvez não tivéssemos pensado. E ele fez isso de uma forma muito sutil e brincalhona também, dizendo: Talvez você tenha comido muito curry. Na Índia, a mistura de diferentes especiarias e ervas tem o nome geral de curry ou masala, e as diferentes regiões da Índia criaram suas próprias variedades. A mistura base é composta por comim, gengibre, anis, cravo e alguns outros. Ele não nos deu todos os detalhes do que ele descobriu. Esta é apenas uma discussão geral sobre o assunto, pois há muitos fatores a serem considerados. A combinação das especiarias, juntamente com os tipos de parasitas e fungos na Índia e algumas outras coisas, se misturam para produzir esse efeito. Talvez seja por isso que quando você come comida indiana em seu próprio país, não parece ter o mesmo efeito, porque você não tem o fungo e as outras coisas. Essa combinação cria uma certa força de campo magnético que torna as pessoas gentis e suaves em seu comportamento. Então ele acrescentou as pimentas na mistura, que são altamente viciantes. Algumas das ervas e especiarias podem ter um efeito narcótico, mas não chegam a causar alucinações. Elas levam você ao estado de sono e sonho. Elas se misturam com nossa estrutura de aminoácidos e reduzem a pressão sanguínea no cérebro, como quando vamos dormir. Isso permite que a alma saia. O senhor que encerrou a discussão dizendo que essas emoções estão 100% relacionadas à alimentação. E então ele reforçou isso com a pesquisa francesa que mostrou que as pessoas de uma colônia francesa não têm esclerose múltipla e isso está totalmente relacionado a uma pimenta específica que eles comem. A reviravolta é que essa pimenta ela não impede a esclerose múltipla, mas sim ela encobre as emoções dos traumas da infância que levam à esclerose múltipla. É extremamente fascinante e requer muita inteligência para entender como os campos de plasma interagem entre si e como afetam nossos corpos. Nem todos que vão à Índia têm essas experiências. Na verdade, muitas pessoas não têm, porque a essência disso é os campos magnéticos e gravitacionais e como eles interagem. O centro de nossa experiência está em nossa alma do homem, que já vem diretamente do Criador, como foi mostrado nos gráficos da semana passada. De certa forma, ir à Índia é um pouco como usar a tecnologia do plasma da Fundação Keshe e depende de quais campos vamos nos permitir experimentar. Há muito mais implicações e aplicações neste tema que ele abordou hoje. Outros tópicos desse workshop. O pacote universal chegará em breve à loja da Fundação Keshe. Haverá apenas um número limitado. É um teste para verificar se eles podem nos fornecer tudo o que precisamos para viver neste planeta. Esperamos que aqueles que comprarem esse pacote continuem vivendo dos campos mesmo após o término dos testes. Até aqui o homem foi ensinado pelas palavras dos profetas. Agora, ele será iluminado pela alma do profeta, e essa é uma grande diferença. O homem não cometerá erros e não haverá mais crianças imperfeitas nascendo neste planeta. Essa é uma promessa que eu fiz ao meu Criador quando eu aceitei essa missão. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 604. Os sistemas de plasma da Fundação Keshe estão ligados hoje em segundo plano. Todos vocês serão as cobaias hoje enquanto realizamos mais testes. O sistema começará em 5 minutos e na segunda metade explicaremos como vocês têm participado de um desenvolvimento científico em grande escala. Estamos utilizando o mel, a lavanda e a laranja de maneira um pouco diferente do que fizemos há 3 semanas. Estamos mudando certas posições e gostaríamos de saber como vocês se sentem e quais mudanças ocorrem em vocês. Não vamos contar a vocês as mudanças, como de costume, porque gostaríamos de ver o que acontece. Geralmente, é a mesma escala de reunir conhecimento e adicionar ao conhecimento que trará mudança à nossa compreensão de longo prazo. Estamos voltando parcialmente aos ensinamentos sobre o tempo. O mais importante sobre o tempo é que o homem não tem tempo. A elevação da alma do homem não precisa de tempo. Ela pode ser instantânea. É importante para nós, no futuro, saber sobre a meia-vida do tempo do homem, que é o tempo de separação da alma do homem da fisicalidade. Nossos cientistas compreenderam algo sobre a meia-vida da matéria com materiais radioativos. Eles dizem que um átomo tem uma meia-vida de alguns milissegundos, de 10 anos, 100 anos ou qualquer outra coisa. Mas não pensamos muito sobre isso. Se uma criança morre ao nascer, ela tem uma meia-vida de alguns segundos. As seguradoras calculam a meia-vida daqueles que elas seguram. Elas não nos dizem, mas elas estimam que uma certa porcentagem da classe trabalhadora morrerá aos 70 anos. Elas avaliam sua meia-vida e é como outro isótopo da vida. Elas estudaram e descobriram que cada cultura tem sua própria meia-vida. Por exemplo, na África, a expectativa de vida média é de 50 anos, no Japão é de 90 anos. Estamos ensinando a vocês com antecedência, talvez 2 anos ou talvez 100 anos, para o momento em que vocês se tornarão passageiros do universo. Estamos dando a vocês uma orientação para o futuro. Pode não fazer sentido hoje isso aqui, mas daqui a alguns anos, quando começarmos a viajar pelo espaço, fará sentido. Somos passageiros universais e sabemos qual será a próxima lição. Estamos preparando vocês agora para que quando vocês chegarem às classes mais avançadas, isso faça sentido, porque vocês já terão feito as contas. Sua minha vida é decidida em 90% das vezes no momento do nascimento. Ela é pré-definida pelas energias que sua alma aceitou no momento da concepção. As condições ambientais podem alterá-la ligeiramente. No seu pensamento, os japoneses vivem 30 anos a mais do que os outros por causa do seu estilo de vida, mas isso é apenas alguns trilionésimos de segundo no tempo do trabalho universal. É a estrutura maior que decidiu sua minha vida no momento da concepção. Não podemos lutar contra isso ou mudar isso, mas podemos ajustá-la com esses mesmos trilionésimos de segundo no tempo universal. O importante para nós entendermos é que é o trabalho do tempo que dita nossa vida e existência física neste planeta. E quando nos tornamos passageiros do universo, seremos capazes de ajustar essa minha vida de forma bastante drástica. Nós a retiramos das condições ambientais da Terra e a trazemos para as condições do universo, onde a minha vida é 1 milionésimo dos anos da Terra. Podemos chamar isso de inferno, e a minha vida de uma criança que nasce e morre pode ser de milissegundos. Mas isso poderia ser equivalente a dezenas de milhares de anos. No nosso caso, nosso objetivo é nos preparar e estar em posição para o próximo ciclo. Isso é o que o homem não entendeu. Isso é parcialmente o que as seguradoras fazem. Elas trabalham com a minha vida, que é o momento da sua morte. Elas apostam nisso e é assim que elas ganham dinheiro. Quando você compra uma apólice de pensão, você está na verdade entrando em um clube de apostas, no qual você já foi calculado como perdedor disso, antes mesmo de começar a pagar o primeiro prêmio. Eu sei disso porque eu era dono de uma seguradora por volta de 1982. Eu tive que aprender como as seguradoras planejam essas apólices de pensão e comecei a analisar isso cientificamente. Entendi muito bem que elas jogam prevendo sua minha vida com precisão de meses e semanas. Elas fazem isso estimado como a energia da sua vida se esgotará. Elas também analisam a psicologia de sua vida, que elas determinam assim para cada país. O governo de cada país decide quanto tempo de vida cada tipo de pessoa terá e quantos dias de pensão terá que pagar. Os governos sabem que se proporcionarem uma aposentadoria agradável para aqueles com mais de 65 anos, eles verão uma extensão da vida. O governo britânico ele estudou isso. Eles sabem, por exemplo, que um gerente que ganha 10 mil libras por mês, quando se aposentar, sua renda cairá para 2 mil, se tiver sorte. Eles apostam que você não ficará satisfeito porque sabem que você está perdendo muitos privilégios que você tinha quando você trabalhava e que as pressões psicológicas mudarão o isótopo da sua minha vida. Você terá menos dinheiro, suas atividades serão restritas e você terá menos contato com as pessoas, porque agora não é mais uma pessoa produtiva. Tudo isso cria uma mudança no isótopo da sua minha vida. Eles calcularam que nesse tipo de vida, a pessoa morrerá dentro de 7 anos após a aposentadoria. Leva 7 anos para as pessoas receberem psicologicamente esse efeito. É a mesma linha do tempo que eu uso quando alguém me pergunta sobre seu câncer. A primeira coisa que pergunto é quando ele começou. Eu peço que as pessoas voltem 7 anos e pensem no que mudou em suas vidas. E eles gradualmente contam o que mudou entre 5 e 7 anos. Portanto, os governos estabeleceram a estrutura para a sua minha vida e as seguradoras apostam nisso. No entanto, os empresários autônomos eles vivem de 9 a 20 anos a mais do que aqueles que trabalham para o governo. É por isso que eles fazem tantas perguntas quando você contrata um seguro de vida, para saberem como apostar em você. Com uma pensão, você geralmente tem que viver com 1/3 de sua renda normal, o que coloca assim pressão psicológica sobre você e você morre cerca de 7 anos depois. Se você cuidar melhor de si mesmo, tiver melhores cuidados de saúde, isso altera um pouco os números. São as emoções que determinam a minha vida de sua expectativa de vida. Ao entender isso, podemos passar para a próxima etapa. No espaço, não há estrutura nem trabalho. É um paraíso porque cuidamos de você, pagamos sua comida e tudo mais. Então você quer ser assim um astronauta. Eu conversei com alguns astronautas e eles falam como se fosse o paraíso para eles. Eles dizem que não precisam se preocupar com nada, a comida está sempre pronta e tudo é feito. Eles só precisam acordar e fazer o que gostam. Claro, Esses são os programas espaciais do estado da matéria aqui. Com a ciência do plasma, jogamos um jogo diferente. Mas da forma como as coisas estão agora, os governos não podem pagar para que vivamos no espaço e recebamos pensão por 1000 anos. Porque só trabalharemos por 20 anos ou mais, e depois receberemos pensão pelo resto dos 1000 anos. E não haveria assim fundo suficiente. Os governos eles não têm condições de pagar para que a alma do homem e a fisicalidade vivam no espaço com uma meia-vida prolongada muito além de seus cálculos. Se bilhões de pessoas começassem a viver em Marte e a Terra tivesse que pagar suas aposentadorias, isso não funcionaria. É por isso que pesquisamos como podemos alimentá-los, fornecendo a vocês energia e medicamentos através dos campos. Previmos os problemas desde o início. Não é um jogo. Se você vivesse 20 anos na Terra e depois 100 anos em Marte, quem pagaria por você? Vivendo no espaço, mudamos a minha vida. Primeiro emocionalmente e segundo pelas condições do ambiente. É por isso que a Fundação Cash faz experimentos como hoje com vocês. Nós alimentamos vocês e vemos como vocês mudam suas emoções e se provaram energia ou o que quer que seja. Porque vocês são as cobaias para seus filhos e netos que se tornarão viajantes do espaço. Não podemos ter pessoas morrendo no planeta Zeus porque a conta de luz não foi paga, eles desligaram vocês e vocês morreram. Com o que estamos fazendo, ninguém pode cortar o suprimento de energia de ninguém. Esta é a razão pela qual estamos criando a rede de uma nação, que faz parte deste trabalho. Precisamos que vocês comprem pelo menos 2000 dessas unidades. Este trabalho está oculto sob a bandeira dos sistemas moedas, cash e tudo mais. Quando tivermos os sistemas em funcionamento, mesmo que vocês estejam no lado noturno de algum lugar como o planeta Zeus, vocês não passarão fome. Os sistemas estão todos interligados e você ainda receberá seu suprimento. Os sistemas que estamos criando cobrirão as moedas cash e são o futuro para seus filhos e para a próxima geração que viverá no espaço. Então alguém como o Sr. Trump não poderá vir e dizer que, por ser um imigrante, você tem que ir embora. Todos nós somos imigrantes no espaço. Temos que estabelecer a base correta desde o início. A partir de agora, vamos abrir a tecnologia para que ninguém possa desligá-la enquanto alguém estiver no espaço. Não há satélites físicos, todos nós somos o satélite. Aos poucos, quando aprendermos isso, nossas almas se tornarão satélites e nós seremos os alimentadores para todos e ninguém poderá nos cortar. Viveremos por centenas de milhares de anos no espaço, assim como todas as outras espécies. É o homem atual que morre por perder a conexão com o alimento físico. Ao trabalhar com os governos, traremos as novas tecnologias e promoveremos essa mudança. Então o homem se tornará uma criatura e será alimentado pela origem. Até aprendermos a criar uma nova meia-vida para a nossa vida no espaço, que dependerá da estrutura do universo e não deste planeta, usaremos a rede de uma nação pelos próximos 50 a 100 anos. Quando nossa alma se tornar parte e estrutura do universo, nossa meia-vida será de bilhões de anos. É assim que o ensinamento do tempo é simples, e como é simples configurar essas unidades. Precisamos de sua ajuda para estabelecê-las, pois elas serão a pedra angular para a vida futura do homem no espaço. Isso será feito no nível da energia da sua alma, da alma de seus netos e da alma da humanidade. Agora vocês estão muito ocupados com a dimensão da fisicalidade, mas pelo menos vocês podem começar a se tornar passageiros do universo e parte da comunidade universal. Agora vocês entendem onde a minha vida e seu tempo entram aqui. Nos próximos ensinamentos, explicaremos algo muito essencial. Quando vocês se tornam parte da comunidade universal, vocês não criam filhos através dos seus genes. Na Terra, os genes de um cão não combinam com os de um gato para gerar um filho. No universo, vocês geram filhos com outras raças combinando o tempo. Isso é mais importante que qualquer outra coisa. É porque o tempo é uma combinação de tudo que está conectado entre si. Isso inclui seu lugar, posição e posse, e sua emoção, intelecto e iluminação que criam o tempo. Então há o tempo físico e o tempo da energia, e estes têm que combinar para criar a sustentabilidade de uma vida. Se o seu tempo de meia-vida combinar com alguém de outra raça do espaço e estiver na mesma força de campo, então você pode criar filhos do universo. É assim que trabalhamos com antecedência, porque passamos por esses processos bilhões de anos atrás, então sabemos como isso funciona. O homem está apenas no início dessa mudança na dimensão física de compreensão, onde suas almas fazem essa jornada de qualquer maneira. no espaço-tempo e compreendendo o processo da criação, o homem não tem escolha a não ser compreender o verdadeiro funcionamento do universo e não apenas os sistemas mecânicos que ele criou para si mesmo aqui na Terra. Esses sistemas mecânicos aqui da Terra, eles só são bons enquanto você permanecer aqui. Você passou pela evolução de ir de um burro a um carro, a jatos e trens de alta velocidade. Mas a alma, ela vai de A para B em um trilionésimo de segundo, enquanto a fisicalidade leva 18 horas para fazer isso. Se vocês mudarem energia em tempo, então a fisicalidade poderá se mover na mesma velocidade que a alma. Isso não é feito através de captura, mas sim de conexão. Se conseguimos reunir esse conhecimento e compreensão, então poderemos começar a nos mover. Toda a estrutura do planeta mudará e todo o sentimento do homem mudará também. Então veremos o que precisa ser mudado na dimensão da alma do homem. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Mas infelizmente o homem entendeu minha imagem da maneira errada. Temos que estabelecer a mudança para a humanidade. O caminho à frente é muito difícil. A razão para isso são todos os erros que foram cometidos ao trazer os profetas. Eles mudaram a dimensão da elevação do profeta para a alma, para o lucro de seus próprios bolsos, desfrutando assim de todos os prazeres do homem aqui. Foi aí que tudo deu errado. Um profeta matou, o outro foi mulherengo, outro se casou mais vezes e matou mais pessoas, e todos fizeram isso sob a mesma bandeira de serem profetas. Em inglês, profeta e lucro são palavras que soam da mesma forma. Mas um é supostamente um mensageiro e o outro é para beneficiar a si mesmo financeiramente. Eles mudaram seu trabalho de profetas ou mensageiros da alma para lucrar para seus bolsos e ter mulheres em suas camas. E um é tão ruim quanto o outro, e todos eles caíram na mesma armadilha de Moisés a Cristo, a Maomé, a Buda e os demais. Alguns deles fizeram isso abertamente e outros conseguiram esconder, mas todos acabaram ficando presos na fisicalidade em vez de elevar a energia ou o lado da alma. Eles vieram da alma. Se compreendermos a meia-vida e que a essência do tempo é a transferência de energia de uma força para outra, então definiremos a energia como os campos magnéticos em movimento. Com isso, podemos estabelecer um relógio universal em vez do relógio do homem do tempo terrestre, que é de acordo com as rotações do planeta. O relógio universal, ele é configurado pela força do campo magnético da posição e posse. O tempo universal é baseado na mudança da força do campo magnético de A para B. É o mesmo para todos os lugares ou posições do universo, porque é calculado com base na mudança do ambiente do lugar. Se levarmos tudo a um ponto zero, então um dia na vida do homem não é nem uma fração de trilhão de tempo no espaço. Temos que estabelecer o tempo universal se quisermos nos comunicar com outros no universo, porque isso nos permite misturar o tempo, criar e fazer parte. Criar o tempo universal e usá-lo na Terra terá um grande efeito na maneira de pensar da humanidade, porque então perceberemos que não temos muito tempo. 100 mil anos para nós é quase zero no universo. Quando calculamos o tempo universal, atravessar o universo levará um microsegundo, porque o universo ele faz parte do únicos. O tempo, de acordo com a mudança na força do campo magnético, é a unidade universal para a medição da existência. É por isso que definimos a energia como campos magnéticos em movimento. Porque qual parte você pega, em qual ambiente e como você penetra nessa posição, posse ou lugar. O tempo universal é uma medida que usa a força do campo magnético do tempo e sua posição. Temos que entender a totalidade da criação. Então será que vale a pena matar e lutar por um mundo que dura apenas um trilionésimo de segundo? Nenhum dos reis ou líderes mundiais ou profetas fez sequer um arranhão na tela da vida do universo. Tudo estava apenas em suas próprias cabeças. Era imaginação devido à ignorância, ganância e tudo mais. As redes de uma nação que vocês estão comprando e espalhando pelo mundo tem como objetivo aumentar a meia vida do homem neste planeta para a meia vida do espaço. Nenhuma seguradora jamais criaria uma apólice dessas, porque os 7 anos calculados pelo governo britânico se tornariam 7 mil anos. E eles não teriam dinheiro para pagar isso. Mas a Fundação Cash pode fazer isso. Começamos a criar essa apólice há alguns anos para alimentação e saúde. Nós alimentamos através dos campos, como estamos fazendo agora neste workshop aqui. Estamos alimentando vocês e queremos saber o que sentiram e o que estão recebendo. E quais mudanças vocês percebem nas próximas semanas? Vocês vão parar de comer? Vocês gostavam de alguns alimentos e agora não gostam mais? Foi porque vocês participaram desse workshop 604? Seus hábitos mudaram a partir daquele momento? Brincamos com a minha vida, e agora vocês estão sendo alimentados com o que gostam. Nossa missão está cumprida. Vocês podem receber energia do mel quanto quiserem, então vocês não gostam mais de mel, e vocês mudaram seus hábitos. Sem saber através do sistema, vocês estão recebendo os campos, e isso tornou incorporado na conversão de energia da alma, e agora vocês não precisam mais ingerir fisicamente. Há alguns anos, um de nossos buscadores de conhecimento começou a testar algo muito interessante sem que ninguém soubesse. Ele me disse, você vê minha barriga? Eu pareço um homem grávido. Ele mergulhava o dedo uma vez por dia em algo que o alimentava e engordava. Nós não ensinamos isso porque o homem ainda não está pronto para a mudança. Agora, em vez de mergulhar os dedos, transformamos isso em energia que você receberá por completo. Nas próximas semanas, promoveremos um processo como teste e devemos ser capazes de fazer muitas coisas que farão vocês sentir a mudança. Vamos chamar isso de pacote universal. Espere até que ele chegue, e então vocês poderão nos dizer como vocês se sentem ao usá-lo. Eu vou alimentá-los e fornecer tudo o que vocês precisam para viver neste planeta. Isso estará disponível apenas para um número limitado de pessoas e vamos observar como vocês mudam. Será que vocês vão precisar de vitaminas, comida, isso e aquilo? Como vocês vão mudar emocionalmente? Vocês vão se tornar, como sempre, as cobaias para transferir o processo por todo o universo. Quando os astronautas ficam no espaço por 1 ou 2 anos, eles precisam prover todas as suas necessidades. Mas eles também precisam prover suas necessidades emocionais. A pior coisa é se um astronauta comete suicídio durante a missão. Isso fará com que o programa espacial perca financiamento. Mas uma morte natural é diferente. Por exemplo, a Estação Espacial Chinesa ela criou um lugar específico que eles chamam de canto íntimo. Não há câmeras nem ninguém observando ali. Os astronautas eles podem ir lá e chorar ou fazer amor com outro astronauta. Você pode fazer o que quiser lá. Eles o construíram deliberadamente para permitir que as emoções do homem se manifestassem. No futuro, teremos que entender como tocar a meia-vida através da meia-vida universal e não da meia-vida física. Esse será o problema quando chegarmos ao espaço. Aquelas criaturas do Criador que compreenderam a minha vida, elas vão se divertir conosco, porque seremos como aqueles peixes que têm apenas um dia de vida antes de morrer. Seremos como esses peixes, a menos que compreendamos e possamos mudar nossa meia vida para a deles. E então poderemos durar a meia vida do ciclo natural no universo como energia, e não na fisicalidade. Alguns de nossos cientistas nos programas espaciais compreenderam isso, e alguns ainda estão tentando entender qual é o resultado e como podemos mudar isso? Porque isso levará a crimes se não compreendermos. Isso colocará o homem de joelhos no espaço. É porque não compreendemos toda a estrutura da criação de acordo com o tempo de vida do universo, a verdadeira meia-vida. O tempo no espaço, energia em movimento, muda de uma força para outra, e é aí que está a meia-vida. Ela nunca pode mudar, porque na realidade é igual à massa e ao peso. É independente de acordo com e igual a todo o universo. Nosso tempo na Terra é exatamente o mesmo para outra criatura em outra parte deste universo, porque é o tempo universal. Mas é diferente quando você vai de um universo para outro. O tempo universal total corresponde aos dois, que é o tempo de criação do Criador, que para o homem é o tempo zero. A raça humana ela precisa entender isso para usar a tecnologia. O que significa tempo e por que estamos criando ele? Por que estamos criando essa rede de uma nação? Nos próximos meses, vocês começarão a receber suas unidades. Vocês receberão diferentes pacotes e então receberão a antena de plasma que será inserida na unidade. Isso conectará vocês ao tempo universal e à linha de comunicação universal. Isso mudará gradualmente as coisas para o homem neste planeta. Gradualmente, com esse sistema, estamos levando vocês a se juntarem ao nível universal de compreensão, ensino, comunicação e vida no espaço. Onde quer que vocês vão no espaço, vocês serão providos através dessa mesma conexão. Transferiremos energia e você não morrerá de fome. Você não precisa pagar por isso e nós não precisamos criar apólice seguro e pensão que aposta em quando você vai morrer. É apenas um jogo de apostas isso. E os governos e outros lhes criaram uma maneira de enriquecer. De certa forma, somos todos perdedores quando se trata de apólice de pensão e eles planejam quando vamos perder na mesa do jogo da vida. Eles promovem apólices de pensão privadas, e essas são as pessoas que têm iate, viajam muito nas férias e vivem mais porque receberam mais do que o governo forneceu. Elas vivem mais porque não têm as pressões emocionais das mudanças em suas vidas. Se você entendeu isso, então você pode entender que vamos trazer uma mudança fundamental desde a base, desde o momento em que uma criança nasce até o momento em que ela se torna parte da comunidade universal e todos serão iguais. Vamos dar aos seus governos moedas cash para cada criança, porque desde o nascimento físico em diante, a comunidade universal que é responsável pela sua vida e não os governos deste planeta. Aqui o Sr. Cash contou uma história sobre o pai do último chá do Irã. O gelo lhe foi dado ao general mais graduado e ele o segurou o máximo possível, de modo que não sobrou nada do gelo para os níveis mais baixos. Ele disse o seguinte: eu paguei ao homem mais graduado para pagar a vocês, mas ele fica com tudo para si e não sobra nada para vocês. Esta é a história da vida do homem neste planeta hoje. Mas desta vez daremos a todos igualmente a energia necessária no momento em que nascerem, em vez do pai ficar preocupado em garantir que haja comida suficiente na mesa e que todas as suas necessidades sejam atendidas, de modo que esse pai acaba não tendo tempo para passar com seus filhos. Vocês acabam perdendo o amor do pai para estar presente e nutrir essa alma, e ela não se torna assim uma alma perfeita. E é assim que chegamos a essa confusão que temos agora aqui na Terra. Estamos criando moeda cash e outras coisas para nos livrarmos dessa condição. Dessa forma, a alma do homem será absolutamente perfeita desde o momento do nascimento e ela receberá tudo, para que o pai assim não precise trabalhar e ficar longe de seu filho. Ele estará lá para nutrir essa flor, para se tornar a única. Agora vocês veem como trabalharemos profundamente e o que está sendo preparado para a humanidade que está por vir. Governaremos pelo conhecimento do universo e não pela caneta do homem. No futuro, veremos a alma e não a fisicalidade do homem de hoje. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 604. Estamos enfatizando o aumento do número de unidades rede de uma nação para que possamos garantir nossa rede de modo que nenhuma nação, governo ou pessoa possa ditar sua posição e pensar que está em posição de ditar o futuro da humanidade. Todas as nações e culturas serão voz igual. Isso tem que vir dos buscadores de conhecimento e alcançar toda a humanidade. Infelizmente, na raça humana, só respeitamos algo quando pagamos por isso. Em segundo lugar, colocamos todos os recursos para trazer essas unidades, uma etapa de cada vez. Ainda temos um longo caminho a percorrer, embora muitos de vocês estejam trabalhando muito e tenham comprado muitas para dar aos outros e algumas para vocês mesmos. Ainda precisamos de um grande número dessas unidades para serem distribuídas. Não atingimos nossa meta ainda. Houve algum mal-entendido aqui entre os buscadores de conhecimento. Essas unidades elas começarão a ser enviadas em setembro e outubro, em lotes de cerca de 200 e virão em partes. Vamos aperfeiçoar quaisquer falhas que surgirem nesses sistemas. Em outubro e novembro, elas serão lançadas em massa. Recebemos pedidos de buscadores de conhecimento que querem ter a unidade. Alguns compraram as unidades para obter a renda e aqueles a quem as derem, eles terão que operá-las às suas próprias custas. Outras serão doadas a universidades e a renda gerada por elas será destinada a fundos para pesquisa e desenvolvimento e não a salários para professores. Então as unidades dadas a outros buscadores de conhecimento ficarão a critério da Fundação Cash. Cada sistema vem com um cartão de identidade que identifica você. Os sistemas são controlados remotamente em segundo plano. Os dados são seguros, protegidos, mas todos têm acesso a isso. Todos têm acesso a tudo de acordo com suas necessidades e tempo. Vemos isso como um plano estrutural maior para identificar o homem daqui a 100 a 1000 anos. Então ele coletará e converterá no sistema universal. Em alguns meses, esperamos começar a fabricar chips de memória de plasma não físicos ou bancos de memória, onde um bloco será suficiente para armazenar todo o conhecimento do homem. Ele será coletado através do sistema e alimentado a um ponto mestre criado através da estrutura do cérebro. É muito semelhante à estrutura do cérebro. Como explicamos anteriormente, em um de nossos centros de pesquisa, conseguimos criar continuamente materiais pico e abaixo de pico. Os microchips atuais eles funcionam no tamanho de 3 nano. Pico é 10 elevado a menos 6 abaixo de nano. É uma estrutura dinâmica como o cérebro do homem e podemos produzir esse material continuamente. Desenvolvemos e aperfeiçoamos a arte de produzi-lo. Isso nos permite criar microchips e bancos de memória sem nenhuma conexão com fios, assim como o cérebro funciona. Descobrimos o conhecimento da criação do cérebro do homem e o sistema de controle do sistema de memória. É uma evolução rápida e vamos observar a avaliação e a reação futuras e como protegeremos os dados que precisamos saber. Não há interruptores de ligar e desligar. Tudo é feito através das emoções. Isso está muito além do controle do sistema de IA atual, que é uma brincadeira de criança perto disso. Se chips com o tamanho de 3 nano podem criar a IA atual, então o que 10 elevado a menos 6 abaixo do nano seria capaz de criar? Mas tudo isso precisa de tempo para pesquisa e desenvolvimento, e em segundo lugar, o homem precisa entender isso. Vamos continuar com esse processo, e à medida que avançamos, vamos expandir o conhecimento. Estamos tentando abrir seus olhos para que você não apenas siga cegamente. Sua compreensão trará mudança. Precisamos de muito apoio para esse desenvolvimento. Precisamos de apoio massivo para desenvolver essa tecnologia para a sua próxima etapa. E não apenas dos buscadores de conhecimento, mas dos cientistas de todo o mundo. Iniciaremos esse processo muito em breve em uma dimensão e direção diferente. Esperamos que, se recebemos apoio suficiente, seremos capazes de cobrir as 2.000 unidades para a rede de uma nação no início de 2026. Então poderemos iniciar um processo mais rápido para mudar muitas coisas, até mesmo a estrutura dos governos. Mais tarde explicarei melhor. À medida que testamos o processo das moedas cash e incentivamos vocês a comprar mais dessas unidades, explicaremos muitas outras coisas que virão com isso. Coisas como governar através da emoção e da alma do homem, em vez da fisicalidade com fronteiras. Vamos avançar coletivamente nessa direção, e isso não será estruturado e decidido pelos Illuminati, governos ou qualquer outro. Estará nas mãos de todos nós, para que todos saibam o que está acontecendo, em vez do atual secretismo que existe. Em relação à criptomoeda, se você entender como ela funciona, introduziremos a criptoemoção, o que significa que todas as transações serão registradas e poderão ser rastreadas até quem as iniciou e onde, e então podemos alterá-las assim. E podemos fazer isso no nível da energia. Podemos rastrear e alterar. De certa forma, usaremos parte da tecnologia da criptomoeda para trazer as novas tecnologias. Usaremos a mesma dimensão para o conhecimento do homem. Todos terão acesso a todo o conhecimento e energias, e então veremos a mudança. Veremos o início das mudanças físicas em talvez 3 a 5 anos, mas todo o processo já começou. Aqui nessa parte do workshop, o mel aparece na tela. Você foi alimentado novamente com o mel durante os últimos 30 minutos. E o que vocês sentiram? Como você se sentiu em relação ao mel durante as últimas 3 semanas, desde que mostramos a você pela primeira vez? Seu hábito alimentar mudou? Porque a essência do mel carrega um espectro de nutrientes. Alguma coisa mudou em seus hábitos alimentares e emoções? Alguém lhe disse que você mudou? O que o mel traz quando você o come? Então veja o que a vitamina C traz para a sua condição física. Alguma coisa mudou nesse aspecto? Você dorme melhor? Pesquise quais são os efeitos do mel e da lavanda. A vitamina C é um dos melhores antioxidantes. Nos conte se alguma coisa mudou. Estamos jogando o mesmo jogo com vocês hoje e espero que vocês gostem do mel. Pergunta para o Sr. Cash. Como o novo sistema de IA da Fundação Cash pode nos ajudar a compreender os livros da Fundação Cash? Conseguimos compreender melhor o conhecimento através do novo sistema de IA? Quais seriam as vantagens disso? Sr. Cash responde. Há uma forma que você pode usar isso. Fui informado de que foi publicado um relatório dizendo que os alunos começaram a usar a IA para responder às perguntas, seus deveres de casa e outras coisas nas universidades, escolas ou qualquer outro lugar, e eles estão apresentando uma redução de 47% em seu intelecto. Alguns pesquisadores estão preocupados que, se continuar assim, veremos surgimento de novas doenças como Alzheimer muito mais cedo, porque quando o cérebro não é usado, ele desliga. Depende de como usamos a educação. Se as pesquisas iniciais já mostram uma redução de 47% no uso lógico do cérebro, você pode imaginar os danos que isso causará. Tenho certeza de que muito em breve isso trará restrições ao uso da IA. Para que precisamos da IA para aprender sobre a tecnologia da Fundação Cash? Temos uma equipe de IA trabalhando, mas eles estão ocupados com outras coisas. Eles vão tentar resolver isso. A IA, ela vai se tornar parte desta unidade de rede de uma nação. Com o tempo, ela será tão rápida quanto todas as outras. Também vimos um novo relatório de pesquisa que diz que crianças em idade jovem que usam o IA se comportam intelectualmente melhor do que as outras. Portanto, depende de como a usamos. Veremos como nossa equipe de IA vai trazer a tecnologia e como você pode se conectar, usá-la e compartilhá-la. As novas unidades de cabeça que serão lançadas nos próximos meses devem se conectar à IA. Você pode usar seu pensamento para fazer uma pergunta e receber a resposta através dos fones de ouvido. Então não diga, Ah, eu tive um novo pensamento sobre algo. É porque você estava conectado à parte intelectual de todo o conhecimento através de fones de ouvido. No futuro, o conhecimento não virá pela leitura ou pelo ensino. Ele virá até nós pela iluminação. Isso significa que a IA de plasma nos ajudará a ser iluminados. Ela transferirá conhecimento não por voz e dados como a IA atual, mas sim pelo conhecimento através da emoção do plasma que corresponderá à alma do homem. Então o pensamento virá à sua cabeça, mas você poderá pensar que encontrou a resposta sozinho. Na verdade, você acessou a estrutura da IA da Fundação Cash através dos fones de ouvido. Quando você faz isso uma ou duas vezes, você se conecta ao sistema e não precisa mais dos fones de ouvido. Sabemos disso porque já testamos com vocês. Comparamos antes e depois de abrirmos uma sessão para ver como vocês se conectaram ao sistema. Descobrimos que muitos de vocês já estavam conectados antes de abrirmos algumas sessões. Isso acontece especialmente com aqueles que são participantes regulares das sessões de voo. Vemos no gráfico que, antes de iniciarmos nossos sistemas, muitos de vocês já estão conectados. Alguns de vocês nem têm fones de ouvido e apenas usam seus telefones, mas mesmo assim já se conectaram ao sistema. Haverá uma grande diferença na forma como a educação será no futuro. Vocês simplesmente acessarão o conhecimento de uma forma muito livre, em vez de nós acessarmos vocês. Não importa se vocês estão se conectando pelo YouTube ou pelo Zoom, todos recebem. Foi relatado que aqueles que ouvem esses ensinamentos depois também recebem. Um gráfico mostra como reagimos ao ver o mel na tela. Ele disse aqui, o Sr. Cash, que mesmo os buscadores de conhecimento que assistem aos vídeos gravados semanas depois, eles mostram os mesmos resultados. Isso significa que a emoção ela está embutida na voz e na conexão com o sistema. Quando colocamos uma semente, todos vocês estão conectados através da mesma energia da semente, que é a informação energética através da alma. Um artigo dizia que a IA pode detectar câncer a partir de gravações de voz de pessoas com câncer na garganta. O câncer ele pode ser detectado através do odor do corpo e os cães podem cheirá-lo como fazem com as drogas. Há algumas pesquisas que dizem que o câncer pode ser detectado em nossa aura. Tudo isso são detecções do campo magnético. Pergunta para o Sr. Cash. Você nos ensinou que não devemos consumir nada com alma, nem animais, nem plantas. Ao mesmo tempo, você mencionou que os replicadores do futuro serão capazes de produzir alimentos. Qual é a natureza desses alimentos? Eles são puramente estruturas de campo que parecem uma maçã ou qualquer outra coisa, mas não têm alma própria? Ou esses alimentos manifestados também assumem uma forma de alma que se retira de volta para o campo de plasma após o consumo? Sr. Cash responde. Há uma grande diferença entre ser alimentado por uma alma pelo campo e ser alimentado por um animal com alma. Quando uma alma voluntariamente dá o que não precisa ou decide alimentar outra com seus próprios campos, isso é muito diferente de matar um cordeiro à força ou colher trigo e comê-lo. Quando se trata de alimentar a alma, todas as energias ou campos magnéticos em movimento estão conectados a uma fonte de plasma em algum lugar. Se os campos estão em um ambiente, então eles estão livres para quem quiser pegá-los. Mas isso não danifica a fonte, porque a fonte já os deu. Se for um raio ou uma alma, tudo está conectado a você. Raios independentes ou pacotes de interação de campos ainda fazem parte de uma estrutura que já deu livremente seus campos e eles não têm condições atreladas a eles. Não é destruir outra estrutura para pegar. Chamamos isso de radiação de raios cósmicos. Nossa ciência nunca entendeu isso. Existem raios e radiação de raios que vêm da interação de outros raios entre si. Eu falo muito sobre isso, mas a ciência não tem uma definição para isso, então ninguém entende. No estado da matéria, quando criamos raio-x, atingimos um alvo e criamos um elétron. Mas no mundo da criação, quando os campos magnéticos interagem, eles também liberam raio-x. Os raios-x da matéria são prejudiciais, mas os raios-x dos campos magnéticos são uma fonte de energia ou alimento e são prazerosos. Eles não estão conectados, mas estão disponíveis. Mas ao mesmo tempo, como todos os campos estão conectados entre si, eles criam a condição. Muito em breve, no mundo da tecnologia, explicaremos alguns detalhes desconhecidos no mundo da energia. Estamos fazendo isso agora e não é algo que vamos fazer. Em parte de nossos sistemas, contamos com eles para estarem lá. Eles nos dão o que queremos porque sabemos como fazer isso. Podemos criar radiação de raios cósmicos e isso cria novas minhas vidas. Podemos criar novas condições adicionando energia a um plasma, o que é desconhecido no momento. No CERN e em outros lugares, eles alimentam muitos campos magnéticos comprimidos para criar o que eles chamam de fusão, ou o que quer que façam com o plasma. Mas com a radiação cósmica, nós realmente elevamos, damos liberdade. Isso faz parte do processo que virá. Obtemos energia parcialmente do plasma porque ele é dada para isso. Quanto mais ele dá, mais ele recebe, e ele espalha mais radiação. Você pode sentir ele que ele está lá para captar de você. E então, quando você está atrelado, você tem outra maneira de dar. Este é o modelo que uso há anos. Parcialmente você obtém da radiação de raios cósmicos. Temos que entender isso e isso trará novas mudanças. Podemos alimentar o homem com isso, que é a diferença. Então você não precisa matar. Os campos estão lá de graça porque já foram liberados e você não pode roubar um presente. Nessa interação, você tem a radiação de raios cósmicos que é livre e se ela combina com você, então é sua para pegar e usar. Mas você não pode comer demais e engordar. Você só pega o que precisa dela. Pergunta para o Sr. Cash. Conseguimos transferir campos de plasma da laranja para a água no copo com os 4 gans básicos. Da mesma forma, é possível que uma alma receba conhecimento de vida de outras almas? Por exemplo, se eu quiser ser pianista como Mozart, esse conhecimento poderia ser transferido para minha alma usando a tecnologia do plasma? Sr. Cash responde. Sim, mas isso não significa que você será capaz de tocar. Talvez seus dedos não sejam adequados e você tenha artrite ou qualquer outra coisa. Mas, por outro lado, como vimos, a energia que vem da alma pode lhe dar até mesmo talento para tocar um instrumento musical como os mestres, que você nunca tocou antes este instrumento, porque você afasta a dimensão da energia da alma. Aqui o Sr. Cash fala novamente sobre como o plasma pode mover rapidamente até mesmo uma pessoa que não move os membros há anos. Quem trabalha com fisioterapia sabe que isso é impossível, pois causaria ruptura dos ligamentos. Isso precisa ser feito gradualmente. O Sr. Cash lhe transferiu a energia da alma para Naomi e ela conseguiu se mover livremente. Aqui ele fala sobre alguns ensaios clínicos que a Fundação Cash fez em relação a essas condições e todos foram gravados em vídeo. Chamamos isso de conversão de energia. No mundo físico, isso é impossível e leva meses para a pessoa se mover. Olhamos para a estrutura da alma da célula, alma do homem e alma da fisicalidade e então isso faz muito sentido. A alma ela pode superar qualquer dano físico. É por isso que você pode mover uma perna que ficou paralisada em uma cama através da força da emoção, no sentido de que você transmite o conhecimento para isso. Você transmite a essência da totalidade. Então o corpo ele caminha através da alma da fisicalidade, não da fisicalidade. A pessoa começa a andar fisicamente porque você está na dimensão da alma além da fisicalidade. E quando os médicos olham, eles veem que o dano ainda está lá e eles não entendem como isso pode ser feito. Então sim. Você pode alcançar tudo através da alma, até mesmo o movimento físico. Você pode transferir a essência do movimento físico através da alma e até mesmo a alegria. Um dia, quando tivermos tempo, vamos carregar todas essas coisas na nova rede de uma nação e todos vocês poderão se divertir vendo isso. Alguns buscadores de conhecimento terão que dedicar tempo para decifrar isso. As fotos e tudo mais estão guardadas nos arquivos, então vocês verão como podemos mover a alma e a alma da fisicalidade. E então a fisicalidade segue isso. É o mesmo com o conhecimento, será o mesmo com a emoção. Isso faz parte da configuração da estrutura de 2000 unidades, então mudaremos a emoção da humanidade para nos afastarmos das guerras. Vamos mantê-la alimentada para se tornar parte da essência da vida do homem. Há um filme que traz muito sentido ao que o homem sonha. É um filme infantil da Disney chamado Zootopia. Se tiver oportunidade, assista. É sobre uma cidade onde não há crime e tudo é pacífico. Um coelhinho em que ele quer se tornar um policial no mundo dos animais grandes. Esse é o objetivo final da humanidade. O homem está destinado a esse destino. Porque você pode transferir energia, o conhecimento, a emoção e determinar o resultado. Até agora o homem foi ensinado pela palavra dos profetas. Agora o homem se move pela alma do profeta. E essa é uma grande diferença. O homem não cometerá erros. Não haverá mais crianças imperfeitas nascendo neste planeta. Essa é uma promessa que eu fiz ao meu Criador quando eu aceitei essa missão. Pergunta para o Sr. Cash. Uma vez você disse que poderíamos ouvir uma pessoa falando chinês e falar inglês e que poderíamos nos entender sem precisar traduzir. Sr. Cash responde. Há duas coisas. A voz física da língua e sua emoção. Queremos traduzir a emoção da língua. Os sistemas eles vão traduzir a emoção. Não haverá uma voz em sua cabeça falando. Caso contrário, você poderia pensar que enlouqueceu. Vamos entender a emoção da língua. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta. Como no universo? Sr. Cash responde, sim. Quando você viaja tanto quanto eu, você percebe que não pode falar todas as línguas. Isso seria impossível. Mas se você se tornar como um observador, você poderá sentir a emoção e a alma das pessoas. Você desenvolve o hábito de falar sem usar a língua para compreender, e você compreende de forma aproximada. Você sabe se eles estão te enganando ou se querem dizer outra coisa. Já temos acesso a esse conhecimento, mas precisamos ser treinados nisso. No momento, ainda erramos cerca de 50%, mas os 50% que acertamos não precisam ser traduzidos, porque vêm através da emoção. Pergunta para o Sr. Cash. Na semana passada, no workshop 603, você falou sobre reverter a modificação genética em sementes de trigo. O trigo acabou com 10 a 15 talos de grama. Isso significa que fomos capazes de absorver as energias desse tipo de grama? Nós arruinamos essa energia com modificação, hibridização e tudo mais? É por isso que a Terra não pode nos sustentar e precisamos dos 80% do universo? Sr. Cash responde. Não, não arruinamos. O que estávamos falando remonta a milhares de anos ou algo assim. E naquela época o homem podia comer outros alimentos para garantir os 20%. O Sr. Kesh aqui explica novamente sobre os experimentos agrícolas na Mongólia Interior que eles fizeram há alguns anos. O trigo tem cerca de 12% de proteína no momento da colheita. Em nosso teste aumentamos para 20% e isso aumentou o peso em 2 a 3 vezes, mas era o mesmo número de sementes. Não alteramos o número de grãos. Historicamente, a grama que se tornou trigo costumava ter 10 caules e digamos que cada um deles tinha o mesmo número de sementes. Mas o nível de proteína era de apenas 1% do que é agora. Ao domesticá-la, reunimos todos os caules em um único caule e a proteína combinou-se a 12%. Foi assim que modificamos a absorção e a coleta de proteínas. É assim que isso é feito. Pergunta para o Sr. Cash. A Terra sempre foi incapaz de nos sustentar com energia? Sr. Cash responde, sim. Mas temos que entender, o homem precisaria comer mais se fosse para a Lua onde não há atmosfera? A borda da dimensão física da Lua é o equilíbrio entre magnético e gravitacional, é onde os limites são estabelecidos. Consumiríamos mais energia física na superfície da Lua ou começaríamos a tirar mais energia do universo e em vez de 80% subiria para 95%? Então teríamos que matar mais porque precisamos de mais energia. É por isso que não há vida na Lua? Temos que obter energia de algum lugar, se quisermos continuar com essa dimensão da vida física. Temos que manter o equilíbrio. Nossa alma está tão faminta quanto nossa fisicalidade, mas ela sabe aonde ir para obter energia. Pergunta para o Sr. Cash. No vídeo de um minuto sobre nossas almas no workshop da semana passada, achei que parecia mais um loop de plasma. Como voltamos no tempo? Se quisermos reverter nossa alma e voltar talvez ao ponto onde o problema começou e tentar consertá-lo a partir daí, como fazemos isso? Voltamos por uma linha de retorno e não pela mesma linha? Sr. Cash responde, não. Você veio do magnético e volta no campo gravitacional. É isso que volta. Aqui a buscadora de conhecimento diz, então teremos que escolher para onde vamos voltar? Sr. Cash diz, você não precisa escolher. É bom que você tenha levantado essa questão. É algo que eu evitei ensinar por muito tempo. Talvez possamos colocar um pé na porta e abri-lo nos próximos anos. Chamamos este paraíso inferno. O maior medo do homem é o inferno, e ele acha que o paraíso é perfeito. Quando fazemos coisas erradas, nos movemos ao longo dos campos magnéticos da criação, nos afastando do Criador. Quando fazemos coisas boas, vamos em direção ao paraíso, o que significa que nos tornamos mais parecidos com o Criador. Somos atraídos pelos campos gravitacionais. Nosso campo gravitacional tem uma força em um determinado ponto e não combina com o magnético saindo. Não é forte o suficiente, se desapega e começa assim sua própria criação. É assim que as estrelas e tudo mais são criados. Quando amadurecermos e começarmos a entender a ciência da criação, seguimos a alma do homem que nos leva em direção ao Criador. Então podemos ver se estamos nos aproximando de uma determinada direção ou nos afastando dessa direção. Tudo depende. Isso não significa que necessariamente que estamos indo em direção ao centro do universo, porque esse universo tem outro centro. É por isso que eu usei a palavra direção. Porque digamos que a direção para o centro do universo seja o sul, mas nossa alma vai para o leste. E na borda do universo desaparece, porque está no caminho para se aproximar ou se afastar da criação do Criador. O paraíso e o inferno são relativos à direção de se aproximar ou se afastar do Criador. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta, a intenção é a direção? Sr. Cash responde, não. É como vivemos nossa vida e nossa conduta. Podemos ter uma intenção muito boa, mas fazer tudo da maneira errada. É a realidade do que é. De certa forma, somos feitos de nossa própria conduta, mas na dimensão do equilíbrio dos campos, não na dimensão da posição física. Isso está no lado da energia. Sempre tendemos a dizer aos nossos filhos que o que você dá é o que você recebe, e isso é exatamente verdade sobre nossa alma. O mel e a lavanda estão sendo exibidos na tela, e você está sendo alimentado pela laranja. Desta vez, não vamos deixar vocês adivinhar, mas há um processo diferente acontecendo. Estamos observando a direção dos seus campos, o comportamento da alma ou energia central. A alma da fisicalidade está influenciando o comportamento do homem e a vida física. Não conecte as unidades rede de uma nação que você recebe a nada mais. Elas não são computadores para o seu trabalho. Não carregue o software delas em outros sistemas. Deixe-as sozinhas para fazerem o trabalho delas. Nós controlamos como você se conecta e quem está conectado. Pergunta para o Sr. Cash. Em que momento um feto é considerado a alma do homem? Sr. Cash responde. Agora que temos esse conhecimento, tenho certeza de que os cientistas do futuro desenvolverão uma máquina capaz de ver quando o feto se torna uma alma. Um sistema pode medir isso, mas confirmar é a palavra certa para isso. Então a coleção de almas se torna uma única alma do homem e a vida está completa, então você não pode fazer aborto nesse momento. No momento, eles dizem que é entre 5 a 10 semanas que isso acontece. Podemos usar o sistema para ver as crianças de Mitra como energia, como almas, mas elas não terão fisicalidade. Aqui o Sr. Cash procura um gráfico que mostra isso. Os futuros cientistas desenvolverão sistemas que mostram quando uma criança nasce do amor físico ou da interação das almas de duas pessoas. Isso dará uma indicação clara das crianças de Mitra. Veremos se o feto ainda é um conjunto de campos ou se tornou uma alma central, que é a alma do homem. Como um coletivo, é a alma das células. Tem uma alma da fisicalidade, mas ainda não tem uma alma do homem ou a emoção. Aqui o Sr. Cash mostra os gráficos de quando a alma da fisicalidade está mais presente como energia e não tanto a fisicalidade ou a alma do homem. Continua a ser uma coleção dos campos das células. Você vê claramente que a alma da fisicalidade tomou forma e está criando uma fisicalidade conectando-se à alma do homem. Aqui está se tornando a alma do homem. Aqui é quando a vida é sagrada. Você não pode abortar aqui. Usaremos esse tipo de sistema para saber quando a alma deixou o sistema de voo. Não queremos deixar a fisicalidade para trás. Isso precisa ser medido na escala de raios cósmicos universal. Não há um tempo e lugar fixo em que se possa dizer que o feto se tornou a alma do homem. Depende de condições como a maturidade da mãe e do útero. Vemos crianças prematuras que estão completas. Será que mudar o ambiente do útero permitiria que uma criança nascesse em 9 semanas em vez de 9 meses? Mas o tempo é uma fisicalidade do homem. Como você coleta essa energia e transfere o conhecimento e a informação é outra dimensão isso. Vimos essa capacidade de encurtar o tempo de nascimento com um experimento com sementes na Mongólia. Elas foram colhidas 2 semanas antes das outras. E os animais sabem quando a colheita está completa. Muitos pássaros vieram e comeram apenas o trigo maduro 2 semanas antes. Pelo mesmo princípio, se mudarmos o ambiente do útero, podemos completar o bebê em 9 semanas. Vou dar a vocês algo para pensar aqui. Será que poderíamos criar um bebê de proveta da alma de Mitra, como fazemos um bebê de proveta a partir de um óvulo e esperma? Como essas almas surgiriam? Isso não é uma teoria. É uma realidade que o homem enfrentará no espaço quando nos apaixonarmos pelo campo emocional de outra criatura, onde tocar fisicamente essa criatura traria sua morte. Os bebês de proveta universais viveriam através da emoção sem nenhuma fisicalidade. O homem tem que encontrar uma solução para isso e compreender isso, mas o pior de tudo é que ele tem que aceitar isso. Pergunta para o Sr. Cash. As crianças de Mitra precisam do útero de uma mãe para desenvolver sua fisicalidade? Sr. Cash responde. A fisicalidade delas é decidida pela própria alma delas. Elas decidem que dimensão e como querem ser criadas. Elas podem mutar. Alguns animais conseguiram fazer parte disso, mas não tudo. Os cientistas explicam isso através de todo tipo de coisas químicas. O fato é que são as emoções que mudam a cor ou a forma do animal. Isso é feito pela própria alma. Elas não precisam de um útero, que é a dimensão da fisicalidade. A criança de Mitra tem um universo como seu útero. Elas decidem se querem se desenvolver como um ser humano, de pequeno adulto, e elas não são apenas crianças do homem, são crianças do universo. Assim como vemos raças do homem, veremos crianças do homem se misturando com muitas outras criaturas do universo. Quando nos tornarmos os verdadeiros cidadãos do universo, veremos a mesma estrutura, mas em uma escala maior. De certa forma, elas são multidimensionais. Mais uma vez aqui o Sr. Cash fala sobre o Alcorão, que diz que existem 99 nomes para os atributos de Deus e o centésimo é quando você conhece todos eles. Se você compreender a essência deles, eles cobrem tudo na dimensão da fisicalidade, tanto quanto na dimensão da alma. Eles são a emoção que criam. É dito, eu te vi nu e te vi vestido. Eu ouvi sua dor e ouvi sua alegria. Eu ouvi seu amor e ouvi sua paixão. Eu ouvi seus medos e ouvi sua confiança. Se somarmos tudo isso, encontraremos toda a sabedoria da criação e todos os nomes das belezas de Deus estão na mistura dessas palavras. Elas não precisam de nenhum profeta ou mensagem. Isso nos leva a compreender a iluminação da verdade sobre nós mesmos. Está entre a dimensão da fisicalidade e a dimensão da emoção do amor, que é a beleza do Criador. Os medos da existência nós entendemos na dimensão da fisicalidade, na dimensão do Criador, como sua beleza ilimitada. As crianças de Mitra não têm nenhum lado negativo. Elas não têm medo porque elas não podem perder. Elas não têm fisicalidade, mas elas podem se vestir com as roupas do homem ou onde quer que elas escolham se manifestar. Elas são as melhores amantes, mas elas mostram sua paixão dedicando a vida delas à comunidade universal. Todos nós podemos ser a criação e o Criador sem passar pela dimensão da fisicalidade. A alma das crianças de Mitra está na dimensão da energia, e quando elas se apaixonam por outra energia, elas podem escolher se manifestar na fisicalidade ou desfrutar da liberdade do universo. Então a cidadania se tornará muito difícil de distinguir, a menos que você queira permanecer apenas na fisicalidade. Aqui uma buscadora de conhecimento compartilha sua experiência desde que fomos alimentados pelos campos ao vivo durante os ensinamentos há 3 semanas. O que ela pensa acontece na vida física, como se ela soubesse o que vai acontecer no futuro. Pergunta para o Sr. Cash. É melhor as pessoas ouvirem diretamente sua voz em inglês ou entenderem a tradução em seu próprio idioma? Sr. Cash responde. Tudo depende da pessoa e da sensação de obter o conhecimento. Nós ensinamos para o universo e as pessoas universais, elas não entendem a linguagem do homem, mas ainda assim elas obtêm a mesma informação. Pergunta para o Sr. Cash. A que o buscador de conhecimento sente o que ele chama de sincronicidade quando ele visita lugares que são conhecidos por terem alta energia ou considerados sagrados? Ele sente isso especialmente na Índia e em outros lugares da Terra. Sr. Cash responde. O que você sente nesses lugares depende dos indivíduos e você que decide que quer, o que quer experimentar. Nós decidimos como queremos interagir e deixamos nossa alma interagir com o ambiente e a comunidade. A maneira como decidimos pessoalmente interagir com uma situação fisicamente afeta nossas emoções e a alma. Aqui o buscador de conhecimento pergunta, como podemos interagir e nos conectar com nossa alma? Você disse que tem que ser natural. Como fazemos isso sem a unidade de aprimoramento da Fundação Cash? Como podemos tentar desencadear essa relação? Por exemplo, quando eu estava na Índia, eu senti meu chakra coronal simplesmente se abrir e foi como se eu estivesse conectado ao Criador, ao núcleo. Mas quando eu voltei para casa, isso desapareceu. Sr. Cash responde. De alguma forma, quando as pessoas vão para a Índia e outros lugares como a América do Sul, elas têm esse sentimento emocional. Porque isso acontece me intrigou por muito tempo. Será que é o que acreditamos que o lugar para onde vamos nos dá? Ou realmente sentimos os campos do planeta lá e sentimos a liberdade de deixar isso acontecer? Ou são nossos campos que nos permitem, em certos lugares, alcançar isso? Será que é a nossa própria física e os campos geomagnéticos da Terra naquele lugar que correspondem aos nossos? Ou é o curry demais quando você está lá? A comida ela tem um efeito muito direto sobre nossas emoções. Aqui o Sr. Cash deu um exemplo de 3 pessoas que comeram a mesma coisa em um restaurante e algumas horas depois, quando se encontraram novamente, todas tinham a mesma dor no mesmo lugar. O Sr. Cash diz que está 90% certo de que é por causa de uma comida específica na Índia que faz com que as pessoas que vão lá tenham essas experiências espirituais. Eles têm uma combinação específica de ervas e alimentos e isso faz com que os indianos se comportem de maneira muito suave. Isso afeta a estrutura dos aminoácidos e permite a redução da pressão do sangue no cérebro. Isso cria uma espécie de estado de sono ou sonho, altera a pressão do sangue e permite assim a expansão da alma. A pimenta é um dos agentes mais viciantes. É como uma droga, mas não nos leva à alucinação. Ela permite que os campos se abram no cérebro, reduzindo a pressão do sangue. Ela cria a mesma condição de quando você vai dormir. Está de alguma forma relacionado a uma determinada posição. Sentir esse tipo de emoção na Índia está 100% relacionado à comida. Existem pesquisas realizadas por cientistas franceses que comprovam isso. Em uma das colônias francesas na América do Sul, não há esclerose múltipla. Mas as pessoas dessa ilha que vivem na França por mais de 10 a 15 anos e depois retornam ao seu país, elas apresentam a mesma densidade de esclerose múltipla que a população da França. No aspecto físico, eles descobriram uma pimenta vermelha específica encontrada na ilha, a qual as pessoas na França não têm acesso. Mas a pimenta não foi a causa, como gostaríamos de pensar. A causa foi algum tipo de abuso na infância, e a pimenta ela tem a força necessária para encobrir essa emoção. Cientificamente, eles conseguiram conectar as duas coisas. Essas emoções que surgem na Índia são uma combinação da comida e do uso de certas ervas e raízes para controlar parasitas e fungos. Essa combinação leva a uma posição próxima da alucinação e cria a suavidade que vemos nos indianos. Além disso, eles tomam certas ervas para a malária e outras coisas que aprenderam ao longo dos séculos. Quando todas essas coisas se misturam, o resultado é esse comportamento que vemos neles. Os estrangeiros não estão acostumados a isso, então isso os atinge fortemente. A mudança emocional vem através do consumo dessas ervas, que são semelhantes a narcóticos e proporcionam certas experiências. As combinações de alimentos indianos criam os narcóticos da emoção. É por isso que as pessoas têm esses sentimentos quando vão à Índia. Se você for à Índia e levar sua própria comida de casa e não tocar em nenhuma comida indiana, então 99% das vezes isso não terá efeito sobre você. Entendemos isso perfeitamente agora e há um estudo em andamento para confirmar isso. Na Índia, é a combinação do que eles chamam de curry de anis, cominho, cravo, gengibre e de 4 ou 5 outras especiarias. Essa combinação reduz a pressão do sangue no cérebro e altera a emoção. No Paquistão, onde devido às invasões mongóis, eles se tornaram muçulmanos e comem carne, você não encontra isso no sangue dos paquistaneses. Você nunca ouviu falar de alguém indo ao Paquistão para ver gurus e coisas do tipo. A mistura da proteína animal altera o efeito da proteína da erva e a emoção do homem. Aqui o buscador de conhecimento diz que acredita que isso se deve aos campos magravi dos locais sagrados. O Sr. Cash disse que isso equivale à mesma força de campo nas ervas. É tudo plasmático, até mesmo as ervas, porque tudo é proteína ou aminoácido conectado. E a interação dos campos do planeta cria o mesmo. É a força do campo da proteína. Qualquer coisa relacionada à emoção do homem está conectada à força do campo do aminoácido e suas combinações. Em parte da África, há árvores que irradiam campos magnéticos ao seu redor e as pessoas os sentem. Então elas começaram a adorar essas árvores. Ninguém tem permissão para cortá-las. Você vê várias dessas árvores na Gâmbia. Elas estão lá há milhares de anos e são consideradas árvores sagradas. As pessoas sentem o efeito delas. Quando está na força do aminoácido, isso afeta a emoção. Mudamos nossa fisicalidade de acordo com a emoção e as coisas que fazemos. É assim que evoluímos. Aqui o Sr. Cash fala sobre um gancho que funciona como uma porção do amor, que é o gancho do amor. Ele faz com que todos se apaixonem, e eles testaram isso na África e arquivaram porque funcionou muito bem. Se você conhece o conhecimento da mesma forma que nós, você pode fazer coisas estranhas com essa tecnologia. Pergunta para o Sr. Cash. Quanto a medição das calatérias do estado da matéria está errada em relação aos campos magnéticos universais? Talvez precisemos introduzir uma nova escala, a escala Cash-Magrave. Sr. Cash responde. Nós explicamos isso hoje cedo. A força do campo magnético é parte do tempo no espaço. Estamos trabalhando nisso porque precisa ser definido e precisa ser levantado, mas sobre a força do campo dos raios cósmicos e o campo magnético do estado da matéria. Como no plasma não há corrente alternada, vemos apenas corrente contínua. Vemos corrente alternada no ponto de interação dos campos onde a matéria aparece. Precisamos definir, mudar a posição, conversão ou manifestação do estado da matéria. As forças do campo magnético do plasma estão totalmente fora da escala da ciência atual. Mas isso precisa ser feito passo a passo. É por isso que não acredito que o homem possa alcançar o sistema de fusão viável que não gere calor. É assim que o mundo atual da fusão está indo. A fusão não acontece por calor, ela acontece por amalgamação dos campos que não precisa de calor. Isso está na força do campo magnético que o homem ainda não compreendeu. É milhões de vezes maior e mais forte do que os campos magnéticos do estado da matéria. Mas, ao mesmo tempo, tem um nível mais baixo de campos gravitacionais. Isso permite que se amalgame. É o denominador comum do mais baixo que une e não mais alto, que o homem força hoje através das pressões de campo e toda essa confusão com a fusão. Os chineses estão tentando criar hélio a partir do hidrogênio com bilhões de kilowatts e megawatts e tudo mais que eles falam. O que mostramos em maio em Pequim quando fizemos ouro a partir dos campos, algum de vocês por acaso viu megawatts na mesa dos materiais produzidos? Isso foi fusão plasmática e a pontos de referência pela Terra, o que queria ser, através de sua inércia. Se vocês entenderem o que mostramos, isso joga todas as suposições atuais sobre fusão no lixo. Mas como foi a Fundação Cash, eles simplesmente ignoraram. No futuro, isso tornará uma grande descoberta para um instituto ou outro. Como a Terra criou tanta massa ao longo de milhares de anos? Ela não começou com esse tamanho. Como ela ganhou tanta massa e energia? Quando cortamos montanhas, vemos as camadas ali. Quem é que trouxe todas essas camadas diferentes na montanha? Então você entende exatamente como isso funciona. Aqui o Sr. Cash explica novamente sobre o solo alcalino na Mongólia Interior, onde é muito salgado para que qualquer coisa cresça na camada superficial. Mas sob o solo corre água doce. E como isso é possível? É porque as condições atmosféricas da Terra e a inércia determinam que essa Terra crie um campo que absorve a estrutura alcalina. Mesmo que você remova todo o solo e o deixe por um século, ele voltará a ficar alcalino. Isso vem do ambiente acima e através da fusão da conversão do plasma em estado de matéria, e isso cria essa condição alcalina. É como um ímã do campo plasmático de inércia da alcalinidade. Tudo que é alcalino produzido na interação com os campos da Terra e com esta atmosfera acaba neste lugar, porque ele age como um ímã para isso. Pensamos que os ímãs são apenas para o ferro, mas com o plasma podemos criar um campo magnético de qualquer coisa. Devemos cultivar coisas que gostem de alcalinidade em vez de tentar mudar o ambiente ali. É função dos buscadores de conhecimento ensinar isso aos agricultores e ao mundo da ciência. Então, com centrífugas, coletamos tudo para o lado ou revertemos tudo para o centro. É assim que as ilhas de plástico estão sendo formadas nos oceanos. Algumas têm o tamanho de uma pequena nação. Isso ocorre porque a água é composta de hidrogênio e oxigênio. E qual é o conteúdo do plástico? Através de sua frequência, ele é atraído e absorvido. O universo é um ímã. A Terra, ela cria campos magnéticos de inércia que absorve. Aqui uma buscadora de conhecimento compartilha sua experiência e ela quer que o Sr. Cash a interprete. O Sr. Cash sempre diz, eu não estava lá, então não sei. O conselho principal foi primeiro determinar se há alguma causa física para o que aconteceu. Quando você descartar isso, pense então no que a alma pode estar fazendo. Você tem que entender as condições e talvez sua alma tenha viajado para algum lugar e feito algo. Aqui o Sr. Cash foi questionado sobre sua opinião sobre transgêneros e o que está acontecendo nos Estados Unidos com Trump. O Sr. Cash disse que você tem que aguentar até esse cara deixar o cargo. Em alguns lugares, essa questão está ficando fora de controle. É um caso em que menos de 1% da população mundial total está influenciando muitas decisões. Eles encontraram uma maneira de se proteger e se inserir nas coisas. Mas tem que haver um limite para isso. Aqui o Sr. Cash dá exemplos nos Estados Unidos e na Áustria. O Sr. Cash fala mais sobre o Irã. Muitos ocidentais vão ao Irã para fazer operações de transição de gênero porque são baratas e o Ayatollah Khamenei deu sua aprovação para isso. Aqui o Rick fez uma declaração dizendo que ele achava que o regime iraniano era repressivo contra as mulheres. Então o Sr. Cash contou com o presidente Ahmadinejad, ele era de origem judaica, e foi pago por Tel Aviv para colocar o mundo contra o Irã. Assim, o mundo teria medo e os odiaria, permitindo assim que eles fossem bombardeados, como vimos recentemente. Toda vez que Ahmadinejad falava na ONU, ele recebia um grande pagamento em sua conta bancária, porque isso criava medo, ódio, e eles podiam assim vender armas para o Oriente Médio. Ninguém serviu mais à comunidade judaica do que Ahmadinejad, quando ele era presidente do Irã, como um descendente de judeus. Ele criou um enorme ódio pelo Irã. Seus discursos na ONU eram escritos em Tel Aviv. Tudo foi organizado para que ele se tornasse presidente. As pessoas não sabem a verdade sobre o que aconteceu no Irã. O mesmo está acontecendo na Ucrânia agora. Zelensky é o único presidente judeu na Europa e a Ucrânia é uma nação cristã. Ele não se importa com essa nação. Ele só se importa com sua conta bancária pessoal. Ele comprou uma mina de cobre de 1,1 bilhão na África em seu nome pessoal. E o cara assumiu o cargo sem dinheiro nenhum. Há outro primeiro-ministro judeu na Inglaterra. Não se esqueça dos Rothschild nos bastidores, provocando guerras para vender armas. Estamos numa confusão. É por isso que vemos o problema na Ucrânia e em Israel. Esses líderes judeus eles foram colocados lá para orquestrar tudo. É um golpe na Europa Ocidental. Ninguém quer falar sobre isso porque o lobby judeu pode prejudicá-los. Todos nós temos muito a observar. Permaneça imparcial, mas esteja ciente da verdadeira situação acontecendo. Aqui o Sr. Cash nos mostra o gráfico ao vivo dos últimos minutos, que tem a forma de uma cruz. A cruz é muito equilibrada e significa que todos vocês têm comida, energia e manifestação em abundância. Significa que vocês gostam de mel, lavanda e laranja, e isso satisfaz todas as suas emoções. Esta é a energia do amor, a alma. Eu me pergunto o que vocês vão relatar após a sessão de hoje. Para a sessão de voo da próxima sexta-feira, tragam uma foto de alguém que vocês amam, de preferência com uma alma. Vamos mostrar como transferir energias. Isso é importante no tempo que se aproxima, quando faremos a transmutação. Por favor, continuem nos apoiando. Precisamos levar muitas mais dessas unidades ao público e às mãos das pessoas. Leva 7 anos para construir uma igreja. Para criar um homem pacífico, levará um pouco mais do que 7 anos. A Igreja da Paz leva mais tempo do que a Igreja da Destruição. Muito obrigado e até a próxima semana. Fim do índice rápido do workshop 604.